o jogo tal foi o melhor jogo da história. O Experiment Z. Cara, eu dei um exemplo que, mano, é coisa interna nossa. Porque, por exemplo, às vezes o jogo não é bom. O bom era o momento que você tava lá com seus amigos. Igual eu e Mário, nosso querido experimento Pedro Henrique. O João Pedro Nutella ainda não. Eu, Mário e Pedro Henrique, a gente jogava um jogo de celular que era um gráfico horroroso. Um jogo com gameplay nada a ver, que era de zumbi. Chamava Experiment Z. Hoje, na Play Store, acho que ele tá só um zumbi e um ponto de exclamação. É. Cara, um jogo bem doido, né? Cara, mas a gente se divertia muito jogando esse jogo. Total, velho. Você tá lá com seus amigos, você nem percebe a desqualidade do jogo. Então, é uma coisa muito legal que a gente, que o mundo dos games nos proporciona, bons momentos com os amigos. Total, mano. Então, qualquer jogo com os amigos fica bom. Então, CS é um jogo que eu só jogaria com os amigos. Eu, sinceramente, tenho a intenção de um dia montar um PC. Grande. Vou instalar, com certeza. Mas não é meu nicho. Então, se um dia eu for jogar, vai ser com os amigos, com certeza. Já joguei muito Fortnite com vocês também. É muito maneiro, grande, cara. É muito maneiro você jogar um jogo de FPS, um jogo de Battle Royale com os amigos. Grande, grande canal Chulapa Games, né, Pedro? O canal Chulapa Games é lendário. Esse é brabo. Lendário. Mano, cara, um negócio muito louco é o seguinte: o Experiment Z era um jogo tão horrível, mas tão ruim. E eu lembro de uma parada assim que o Pedrão com certeza vai lembrar. Da Extra Bag. Que assim, o jogo era tipo um DayZ, tipo um, sei lá, um State of Decay, só que com muito baixo orçamento, tá ligado? E um jogo com pouco itens pra, no cenário. É, pra gente. Então tipo. Não, cada item que a gente pegava era um motivo de comemorar. Era um motivo de comemorar. E porque, aí tipo, a moedinha assim, era difícil de conseguir. Era difícil de conseguir. Você tinha que matar sei lá quantos zumbis. Ou nem zumbis. Sei lá como é que conseguia. Players online. Tinha modo online. Tinha modo online. Baixo orçamento, tinha modo online. Loucura. Tinha servidor. Que doideira. Não, e tipo assim, aí tinha... Você podia aumentar seu inventário com uma bolsinha que você achava, tipo, facilmente no bagulho. A bolsa você achava ela também. Não era tão fácil assim, mas se você fuçasse ali, você conseguia achar as bolsas, a extra bag. Tipo, em 10 minutos de jogo a gente já tava full equipado. É, já tava full equipado. O bagulho já. Então, a extra bag era você poder comprar, mas você também achava facilidade no cenário. O que você tinha que juntar pra comprar era arma. A arma era muito difícil. Era difícil. Você era só difícil. Achava mesmo no cenário. Por que eu tô confundindo no inventário? Você só achava no cenário do jogo armas brancas, praticamente. Só, raramente facão, você achava uma pistola. Coisas. Mas era praticamente só faca, pé de cabra, bastão, machado. Era só isso. Agora, arma de fogo era só comprando. E aí vem a história maravilhosa. Pode contar, Mário. A história maravilhosa é o seguinte: nosso amigo PH, ele chegou, tá ligado? Ele viu ali. E o Pedrão, ele tinha conseguido dinheiro suficiente. Ele tinha conseguido exatamente o dinheiro pra comprar uma arma. O dinheiro pra comprar a arma mais braba que tinha, tá ligado? Não era mais braba, não, mas era uma arma muito boa. Era uma arma, era uma arma, tá ligado? E aí, cara, tipo, PH viu aquilo, viu ali os itens que poderia ser comprado. Aí o PH falou: mano, compra a extra bag, mano. Que sei lá, o Pedro. Ele falou assim: tá maior, cara. E eu acho que era a inocência dele. Era tá? Inocência, eu não acho era, que ele não tava de sacanagem. Não tava de sacanagem. Quando ele comprou e viu, ele ficou meio com os olhos regalados. Eu assim. Lembro também. Aí eu comprei a bendita extra bag. Ele falou assim: compra, você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Comprei mano. A extra bag. E era exatamente a extra bag que a gente achava no inventário. Exato. Que eu já tinha. E, cara, eu fiquei tão pistola. Como é que foi a história? Não, o Pedro ficou brabo, mano. O Pedro mexeu com o Luke Patcher. Ah, Score Hero, Subway Surf. Nunca joguei esses jogos aí, na moral. Era sempre com dinheiro infinito. Era sempre com dinheiro infinito. E aí o Pedrão, ele falou: mano, eu vou fazer hack nesse jogo, quero saber. Não, aí eu perdi a arma, falei: eu que não vou juntar mais moeda, não, filho. Não. Eu vou fazer hack nessa porcaria. Não, porque eu lembro, porque tipo assim, a gente tava querendo jogar o bagulho na moral. E o Pedrão, ele tava muito querendo fazer o hack no bagulho. E a gente: não, Pedrão, vou jogar na moral, pô. Vamos jogar na moral. O Pedrão: vou fazer hack no bagulho. Depois da extra bag, aí depois da extra bag, a gente deu cartão branco pro Pedrão fazer o hack. Porque só o Pedrão sabia fazer. Aí virou um bagulho. Fui lá, revirei pra cima e pra baixo o Tokipet. Quando vê, deu. Funcionou. Dinheiro infinito no jogo. O dinheiro infinito no jogo não era você ficar com 999 nas moedas, não. Era você entrar como se fosse fazer uma microtransação. É. Ali na aba de comprar com dinheiro real. Só que você clicava e ele ia o valor que você ia comprar pro seu inventário. Ou seja, um negócio que custava R$100, por exemplo, você só clicava lá e pum, já entrava no seu... no seu inventário, no seu perfil. Total. E aí, cara, eu falei, agora vocês vão ver, agora vocês me aguentam. Agora... Comprei todas as armas mais bravas do jogo. E o Pedrão começou a fornecer pra gente. Eu tá era ligado? O fornecedor deles. Por exemplo, a galera morria, eu falei assim, Pedrão, dá arma aqui, dá arma aqui. Eu ia lá, comprava a arma, dropava pra eles. Pegava, cara, era muito maneiro. Saudade desse jogo. Cara. Bons tempos. É uma experiência que só a gente teve, cara, porque só eu duvido muito que alguém, jogou esse jogo. Essa noite. Eu pesquisava, eu tentava pesquisar gameplay desse jogo no YouTube, cara, era muito pouco vídeo. Era muito pouco vídeo. Cara, e por exemplo, até no PVP online, era raro você encontrar uma pessoa. Um player, cara. Mas sempre que a gente encontrava, era um cara melhor que a gente. Era sempre um russo maluco, tá ligado? Ah, que loucura, cara, que loucura. Pedro, tem mais uma notícia aqui. Fala pra que, nós. Que eu falei contigo no meu aniversário sobre a cantora Lorde. Você lembra, Pedrão, da cantora Lorde que eu falei? Que tinha uma capa ali meio suspeita. Então, tem mais uma polêmica sobre esse álbum. Ih, rapaz. Além da capa ser, né, a... Enfim, não podemos comentar aqui porque é uma rádio familiar, né? Mas, enfim, o que acontece? A estética do álbum, ela é toda nesse bagulho de transparência, tá ligado? Tanto que a capa oficial mesmo não é a parte de baixo dela. É tipo... um raio-x dela, tá ligado? Uma doideira, assim. Que doideira, hein? E aí, o que que ela fez? Ela viu essa estética transparente, ela falou, eu vou lançar o meu CD, porque lá fora é muito comum lançar em mídia física ainda. Ah, é? É, muito comum. Aqui no Brasil, CD acabou. Acabou, cara. Tipo, você entra numa Target, Walmart, lá tem, tipo assim, disco de vinil. Hoje eu tava vendo um vídeo de um cara que comprou o Windows... 11 Pro, aquele negócio de ativar o Windows, comprou mídia física, comprou original mesmo, é no loucura, site da Microsoft. No site da Microsoft, não, acho que na Kabum, um site desse aí, pagou 600, 800 reais. É, negócio, cara. E era o CD. Eu falei, caraca, moleque, ainda existe PC com gabinete que entra CD? Isso, velho. É muito comum lá. Aí o que acontece? A Lorde, ela viu esse negócio e ela falou, mano, vou lançar um CD transparente. Tipo, ela lançou um CD transparente. E é muito doido porque deu problema. Deve ser caro fazer. Não, total. E tipo assim, deu um problema porque o CD não toca nos bagulho. Ué? Tipo, o cara bota no leitor lá do carro e não toca. Ué? Porque tipo assim, o canhão lá do CD, ele, tipo, ele passa, ele atravessa pelo CD e não lê a mídia. Que prejuízo que isso vai dar. Loucura. Tipo, alguns conseguem rodar. Tipo, eu vi um cara, ele comprou o álbum da Lorde e foi testando em um monte de aparelho de CD. Aí eu acho que no Play 1 funcionou, que o Play 1 roda CD. Play 1. No Play 1 funcionou. Num outro bagulho lá dentro console só de 30 anos atrás. É, e tipo, alguns rádios de carro funcionou e alguns não, tá ligado? Uma doideira, que o cara isso, fez o teste lá. Prejuízo, mano. Prejuízo total, pô, mas... velho. Cara, CD em 2025, mano, que doideira. Não, mas lá fora é muito comum, é cara. Muito e é comum sabia, você não, achar... Não sabia. É comum você achar, tipo, álbum relançado. Tipo assim, os caras, tipo, sei lá, uma banda que eu gosto, Weezer. Tipo, você entra no Walmart lá na Target, você acha lá o álbum do Weezer, que lançou em 1990 e pouco. Tá lá. Caraca, moleque, que brabo. Meu sonho é ir nos Estados Unidos comprar um álbum do Daft Punk, tá ligado? Aqui, gente, teve uma mensagem no chat, vou pegar aqui pra ler o nome. Nosso queridíssimo Fernando Barbosa, ponto do Jedi. Deve ser amigo do Mario, com certeza, meu, né? Meu. Ele comentou assim, os caras são brabos demais. Exatamente. Valeu, meu irmão, tamo junto. Brabo é você que veio aqui comentar, tira um pouquinho do seu tempo. Tamo junto, irmão. Valeu. Rádio Metró entrou aqui também. Um abraço pra galera da Rádio Metró. Né? A gente teve problemas. Eu tô tentando um figure out aqui, mas. O homem tá um pouquinho parado. Problemas, mas já pegou o jeito de novo. Na hora que ele pegar o jeito de novo, esquece. Total. Não, o bagulho erro no OBS, cara. Mas cara, eu fico muito, muito indignado com o negócio, Pedrão. Fala pra nós. Falando sobre games de novo, eu vi, tipo, uma notícia que me deixou em choque. Tipo assim, cara, a Xbox, ela tava pensando em aumentar os preços do Game Pass. É, que tava bem barato. Acho que tava 20, 30 reais. Tava por aí, por mês, alguma parada. A PlayStation assim. Já tá mais caro. Tá. Tá. E tá, cara. Tá caro até demais. É muito louco, cara, que tipo assim, pô, e tem a polêmica da Nintendo também, que tipo, que eles meio que tem, se olhar lá os contratos judicial lá, os bagulho, tipo, você não é dono do jogo, você é dono da licença né? De poder eu jogar o jogo. Eu vi uma parada dessa, que doideira, olha que loucura, velho. Que doideira. Que doideira. Mas esse aumento da Microsoft vai ser significativo? Eu acho que vai, porque, tipo, vai aumentar lá fora, tá ligado? Vai aumentar, tipo, no mundo inteiro. A gente sabe que lá fora, quanto lá, eles pagam R$50, A gente paga 200. É, bagulho doido assim, tá ligado? Chutando baixo, né? Chutando porque baixo. A gente não só converte a moeda, como o imposto também vem junto. A gente paga um imposto e o jogo vem de graça. E basicamente isso. Sabe um negócio muito doido que eu tava vendo? O David Jones comentando. O David Jones. De vez em quando eu vejo uns cortes dele comentando alguma coisa com o jogo. Não, eu não tenho nada contra o David Jones, não. Enfim. Rapaz, o David Jones, eu lembrei de um comentário. Ele tem um canal de comida, né? Sim. Não sei se você sabe, ele tem um canal de comida. Aí o cara fala assim: isso, David Jones, engorda de novo que o GTA tá lançando. Que o auge dele foi na época do GTA V, que ele gordasse. Não, é muito engraçado que tudo que ele via era easter egg no GTA. Era loucura. Não, o David Jones no GTA é brabo demais. Ele viu. Eu não esqueço até hoje. Ele viu o farol do carro e falou: mano, isso aqui tá igual uma Pokébola, mano. Isso aqui é easter egg do Rockstar. Não, mas um negócio que eu vi o David Jones comentando assim: esse bagulho de jogo online, mídia digital, não faz sentido ele ser o mesmo preço do jogo mídia física. Porque, você não paga o CD. Você não paga, tipo, verdade, o frete do. Tipo, da transportadora do bagulho, tá ligado? Você não paga a capa do CD. Não paga a capa nem do CD, não paga nada. Que vem dentro dele. Nada. Não, hoje em dia nem papel tem, mano. Você não viu o Donkey Kong Bananza? Do Switch. Mano, a galera ainda é loucura, porque o jogo ele veio com a arte de capa atrás, tá ligado? Tipo, a capa. Aí atrás da capa, em vez de ser um bagulho branco, é tipo uma artezinha do Donkey Kong, tá ligado? Uhum. É a galera, tipo assim, falando isso como se fosse um grande monstro. Tipo, meu Deus, olha só que legal, a Nintendo gente, se importa só um com a desenho gente. Desenho numa capa. É, não, tipo, antigamente, cara, tinha eu esqueço até hoje, cara. O Halo 3 de 360, que eu tinha um manual do Halo 3, aí tinha, tipo... É, vinha um monte de coisa, papel, tinha uns papel doideira, com a cara. Arte, tinha manual, como jogar o jogo, e atrás tinha tutorial, tinha um monte de coisa, cara. E, de fato, nessa vez, você não gostando dele, você tem que concordar com ele, que ele está certo. Tá certíssimo, velho. Porque não faz sentido, você não tá pagando pelo CD, você não tá pagando pela capa do CD, pela arte, você só tá pagando um jogo, você só tá pagando as licenças dentro do jogo, os impostos, as taxas. Mas você só tá pagando isso, cara. Então, não faz sentido você pagar o mesmo preço, realmente. Eu, por exemplo... Eu tenho PS4 desde 2018, final de 2018. Até hoje, eu nunca comprei um jogo mídia física. Cara, eu tenho um jogo mídia física de Play 4. É. O South Park. Bravo. Só meu irmão comprou um, rapaz, tem uma história maneira. Meu irmão era criança, porque eu sou 8 anos mais velho que ele. Grande quando Davi, um a gente ali. Comprou o videogame, ele tinha 7. Aí, passou-se um tempo... Isso aí foi em 2020, antes da pandemia. Foi ali em janeiro, ainda não tava na pandemia. Bons tempos antes da pandemia. Saudades. Aí, beleza. Estávamos em 2020, a gente foi em Campos no shopping, no antigo Boulevard. Hoje mudou o nome. Qual é o nome do shopping agora? Acho que é Cadima, alguma parada assim. É outro nome de shopping. Não, o Boulevard, o shopping Boulevard de Campos, todo mundo conhece como Boulevard. A gente foi no shopping lá em Campos, e aí minha mãe deu dinheiro pra mim e pro meu irmão. Deu um valor X pra cada um. A gente, pode gastar à vontade aí. Beleza. Só que o dinheiro tava, assim, você só ia poder gastar aquilo, ou seja, você ia comprar o seu lanche. Você quer lanchar? Vai usar esse dinheiro. Você pode lanchar, mas vai ter que caber no orçamento. Você quer lanchar? Você quer tomar um sorvete? Quer fazer isso? Quer fazer aquilo? Mas você vai usar esse dinheiro aí, não vai gastar mais. Aí, beleza, né? O meu irmão entrou na Americanas... Grande. Ele tinha uns 8, 9 anos. Ele entrou na Americanas e viu o jogo Gran Turismo. Não sei qual Gran Turismo. Viu um Gran Turismo lá em mídia física e tava praticamente o valor total do que minha mãe deu pra gente gastar. Grande. Aí, cara, meu irmão, ele era cismado com algumas coisas. Ele queria comprar o jogo, não por causa do jogo, porque ele só queria ter uma mídia física. Criança, você sabe como é que é? Criança é assim mesmo. É bravo. Não, não vou ficar falando que ele é doido, que ele é burro, que ele... Criança, não. É criança, cara. Criança é assim mesmo. Aí, cara, ele queria comprar uma mídia física. Eu falei, ô, Davi, você não vai jogar esse jogo. Esse jogo... Você não joga jogo de corrida, cara. Não, eu quero jogar esse jogo. Só que ele ficou mentindo. Ele falou assim, não, eu já queria jogar esse jogo antes. Falei assim, não queria porcaria nenhuma. Eu só queria ter a mídia física. Comprou o dinheiro. Aí, rapaz, beleza. Comprou o jogo. Foi lá, pagou. Já tinha gastado um cadinho antes. Aí, ou seja, ficou zerado. Tá show. Aí minha mãe, vamos lanchar. Aí, quer dizer, minha mãe falou assim, vamos lanchar agora. Aí meu irmão, mãe, vamos lanchar. Aí minha mãe, tá bom, cadê seu dinheiro? Ele, eu agora gostei. Eu falei, ué, rapaz. Passou fome igual a carne, minha mãe, do carro do céu. Davi falou assim, eu comprei o jogo com dinheiro. A minha mãe falou, ué, você comprou o jogo, então você não vai lanchar. Mas eu não sabia que era pra, que você, que era pra lanchar com esse dinheiro. Ela falou assim, ah, não sei o que lá. Ela deu um lanche pra ele, os mais básicos que grande, tinha, mais barato grande. Que tinha. Porque era criança, né? Porque se ele fosse um pouquinho mais velho, obviamente, não ia pagar. Mas é uma história curiosa, ele quase chorou, porque ia ficar sem lanche. Ainda mais lanche de fast food, que aqui em Peribé não tem nada disso. Exato. Aqui em Peribé é o mais famoso que tem o Comening. Grande. Grande Comening. Abraço, abraço pro cara do Comening. Fazendo propaganda de graça aqui. Não, abraço pro cara do Comening, porque ele escuta o programa do meu amigo que toca aqui. Meu amigo Ian José Silva, o cara que fez as vinhetas do Global Mix. Cadê a legal, voz? Legal. Ian é brabo. Eu lembro do Ian no grupo, eu já participei um pouco do grupo da Metrô na época da pandemia. Na pandemia eu fazia as transmissões de Discord, falava um pouco de basquete, mano. Grande. Hoje em dia eu nem acompanho tanto. Eu acompanho basquete milanesa, grande basquete milanesa. Hoje em dia basquete, cara, eu jogo muito. Hoje eu jogo mais basquete do que futebol, inclusive, que é o meu esporte principal. Grande. Só que acompanhar a NBA, eu não tenho mais o mesmo pique que eu tinha quando eu era adolescente. Antigamente eu ficava até 1h da manhã, 2h, acordado assistindo o jogo. Já teve um dia que eu praticamente virei, eu fui dormir, era 4h da manhã, que eu fiquei assistindo um jogo de basquete. Hoje em dia eu quero ver eu ficar acordado até 4h da manhã assistindo um jogo de basquete. E eu começo a assistir o jogo, eu fico meio sonolento. Cara, hoje em dia praticamente eu só assisto alguns jogos dos playoffs. Temporada regular nem passo a mão, eu só acompanho as notícias, assisto uns lances na internet. Mas acompanhar o jogo todo, com aquele monte de timeout, com aquele monte de parada, de comercial, cara, não tem mais mesmo pique para acompanhar. Então não tem como eu ficar comentando sobre o que acontece na NBA, mas tem como eu comentar o que acontece no nosso queridíssimo Monkey Scoundrels, que a gente fez uma nova camisa, a gente fez um novo uniforme, ficou bonito pra caramba. Copiaram All Black, o Jazz de novo? All Black, não copiaram o Jazz não. Fizemos um uniforme que lembra um pouco a camisa do Corinthians preta do ano passado. Grande. Aí ficou muito legal a camisa. E a gente já a gente tá organizando um campeonatinho aí pro final de ano. Ano passado a gente fez a Copa Monkeys. A gente fez a Copa Monkeys, que foi de sucesso. Então esse ano, cara, se Deus quiser, a gente vai montar outro torneio de basquete. Então, se Deus quiser, esse programa ainda vai estar lá firme. Funcionando a transmissão, né, se Deus quiser. Aí a gente vai anunciar aqui, vamos convidar vocês para ir lá em Frecheiras, ver a gente jogar. E esse ano promete, parece que a gente vai chamar mais equipes do que ano passado. Então vai ser bem legal. Olha aí. Copa ano passado foi muito legal, Cordeiro saiu campeão. Cara, Cordeiro é o bicho papão aqui da região. Quem joga basquete aqui na região, sabe... Cordeiro é o Golden State Warriors na época do Curry, Durant e Klay Thompson. Aqui na região eles são os melhores. Então é isso aí, vamos que vamos pra cima deles. Esse ano promete, a gente vai organizar um campeonatinho legal, bacana, e pra cima deles. Ah, e eu achei que a vinheta do Ian aqui, ó. Você está no programa Global Mix. O som que conecta o planeta. Eu não saudade sei porque disso, esse bagulho é bugado, cara. O finalzinho não funciona. Ué. O finalzinho do sample não funciona. Faz parte, mano. Faz parte do rock. Do rock. Ozzy Osbourne morreu, né, Pedrão? Pô, triste. Cara, triste demais. Triste demais, mano. Eu fiquei triste, Imagino, cara, imagino. Muito triste. E também quem morreu foi a nossa queridíssima Preta Gil. Real, cara. É, não, acabou triste, que a morte triste, dele sim. Mascarou um pouco a da Preta Gil no total. Ramo do rock, mas com respeito à nossa cantora Preta Gil, que estava brigando com o câncer, lutando contra o câncer. Ela que é filha do nosso queridíssimo Gilberto Gil, mestre Gilberto Gil. Grande. Então, solidariedade à família, exato. Tanto dela quanto dele. Então, é isso aí. Faz parte da vida, infelizmente, isso acontece. E... minhas sinceras condolências à família da nossa queridíssima Preta Gil. Eu não tô conseguindo botar transmissão, eu desisto. É, Mário, deixa pra próxima. Já no Instagram próxima, aqui já tá bom já. Tá bom, mas eu acho que vai ficar com o áudio duplicado. É, vamos. Tem música na agulha aí? Tem, mas só que se a gente tocar vai aplicar copyright, né? Eu vou tocar 5 segundos da música. No Instagram tem copyright? Tem. Eu vou tocar 5 segundos da música, cadê? Olha lá.

Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Said you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play.

o Global Mix. O programa que conecta o planeta. Aqui na Educativa FM 87,7. Semana que vem voltamos com mais Global Mix. Até logo! Rádio Educativa FM e seu apoio cultural. Supermercado Oliveira, em Aperibé, informa a hora certa. Meio-dia. Variedade, o menor preço. Final de semana de promoções, Supermercado Oliveira Aperibé. Confira comigo. Arroz Ilhu, 5 quilos, R$19,95. Arroz Fino Gosto, 5 quilos, R$20,90. Açúcar Cristal Nutri-Sucar, 5 quilos, R$17,95. Café Pilão, 250 gramas, R$18,99. Cerveja Brahma Super Latão, 550 ml, R$4,79. Cerveja Itaipava Latão, R$3,25. Suquita Laranja ou Uva, 2 litros, R$5,95. Mineirinho, 2 litros, R$7,25. Não dá pra perder as promoções do fim de semana, Supermercado Oliveira de Aperibé. Estamos te esperando. A diabetes é uma doença que desregula a insulina que controla a glicose no sangue e proporciona energia ao organismo. A melhor forma de preveni-la é mantendo a prática regular de atividades físicas aliada a uma alimentação saudável. Também é recomendável evitar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. Estudo comprova que doenças crônicas agravam as infecções respiratórias em pessoas com mais de 60 anos. O levantamento foi realizado por infectologistas, epidemiologistas e pneumologistas de diferentes centros de pesquisa do Brasil. Os especialistas avaliaram os impactos do vírus sincicial respiratório em idosos hospitalizados por pneumonia nos sistemas de saúde público e privado. O VSR é transmitido de forma semelhante à gripe e à Covid-19. De acordo com os resultados, doenças cardiovasculares, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica são as comorbidades mais associadas aos casos graves. As doenças cardiovasculares apareceram na primeira posição, com 64,2% dos casos entre os 3.348 adultos que precisaram de internação no período do estudo. Essa análise ocorreu entre 2013 e 2023. Em comparação com idosos sem doenças crônicas, esses pacientes apresentaram uma taxa maior de admissão na UTI, hospitalização mais longa e maior índice de morte. A estimativa é que 64 milhões de pessoas por ano sejam afetadas pelo vírus sincicial respiratório no mundo. Na Rádio 2, Fabiola. Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. O que mais barato vende e melhor atende. Minha família economiza. Filé de peito bandeja 1,19,95 kg. Coxa e sobrecoxa 8,99 kg. Carne moída 22,99 kg. Salsicha 8,99 kg. Linguiça de churrasco 15,99 kg. Antes de fazer suas compras, pesquise nossos preços. Mercado Eitanet, conecta você. A sua revolução em conexão chegou em Aperibé. Assine já um de nossos planos de internet turbo fibra e desfrute do melhor que só a maior rede de fibra ótica da região tem a oferecer. 500 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$39,99 mensais. 800 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$49,99 mensais. Saiba mais sobre nossos planos e assine já. Ligue ou nos envie um zap. 22-3811-1600. Eitanet, conecta você. Chegamos a Peribé. Agora na Tonilar você compra em até 12 vezes sem juros no cartão. Geladeira Electrolux Defrost Inox, 12 de R$ 185,90. Fogão Cooktop Tatiaia 5 bocas, 12 de R$ 39,90. Tem mesa Soulplast em 12 de R$ 7,90. Cadeira 12 de R$ 4,90. 12 vezes sem juros no cartão. Se preferir, compre no carnezinho. Crediário próprio, não é financeira. 90 dias para começar a pagar. Consulte. É só na Tonilar, em Pádua, com estacionamento pelos fundos da loja. Tonilar. PECOM Assessoria Contábil. Telefone 3864-0644. Contabilidade em geral, legalização de empresas, imposto de renda, trabalhista, previdenciária e com serviço de imobiliária. Aluga e vende. Direção Janaína dos Santos Curti. A PECOM, serviço de xerox e muito mais. Na Avenida José Pereira de Pinho, 1139, em frente ao Bar São Sebastião. A PECOM, em Aperibé. Você pode confiar. E naquela noite... Ai, amor, de novo? Ih, amor, hoje eu não tô legal, não. Hoje e há vários meses, né? Tá com saudade dos seus 18 anos? Stressman, um suplemento de vitaminas e minerais que vai te deixar animadão, como um garotão. Experimente Stressman, natural, sem contraindicações. Use Stressman. Stressman. Você encontra na Drogaria Peribeense e Drogaria Néder, direção de Darcizinho em Aperibé. Todo mundo ouvindo Educativa FM. ZYL 939 87,7 MHz. Rádio Educativa FM, Aperibé, Rio de Janeiro. Somebody like you used to be afraid of loving what it might do. But goddamn, you got me in love. Educativa FM. Mas é passado, já ficou pra trás. 87. Muito mais música. Muito mais música. É o Léo Foguete, o LP. É o Léo Foguete, o LP. O erro do solteiro é não deixar a fila andar pra frente. O erro do solteiro é trazer o passado pro presente. Não parei de seguir você, não parei de curtir suas coisas. Tô sempre online, é só querer. O que é que tem a gente se beijar sem roupa? Cê tem meu Instagram, sabe que eu sou seu fã. E quando cê me manda uns áudios proibidos, saio que nem louco, matando o giro. Meu paraíso é um pau do seu umbigo. Cê tem meu Instagram, sabe que eu sou seu fã. E quando cê me manda uns áudios proibidos, saio que nem louco, cortando o giro. Meu paraíso é um palmo do seu umbigo. Não pare de curtir suas coisas. Tô sempre online, é só querer. O que é que tem a gente se beija sem roupa? Cê tem meu Instagram, sabe que eu sou seu fã. E quando cê me manda uns áudios proibidos, saio que nem louco, cortando o giro. Meu paraíso é um palmo do seu umbigo. Cê tem meu Instagram, sabe que eu sou seu fã. E quando cê me manda uns áudios proibidos, saio que nem louco, cortando o giro. Meu paraíso é um palmo do seu umbigo. Música. Demorou pra dar o primeiro beijo, pra poder dormir no mesmo colchão. Lembra quando eu te puxava de jeito? Você dizia, pode não. Lembra quando ninguém tinha pressa, pouco beijo e muita conversa. E até hoje a gente tá aqui. Guilherme Santiago, será que pra dar certo tem que ser assim? Namoro de portão, com permissão dos pais. Deixar de viver. Que honra! Oh, moda! Obrigado, Mariana e Matheus. Meninos. Guilherme Santiago. Tamo junto. Ah. Lembra quando ninguém tinha pressa? Pouco beijo e muita conversa. E até hoje a gente tá aqui. Mariana e Matheus. Será que pra dar certo tem que ser assim? Namoro de portão, com permissão dos pais. Quem viu, viu, não vê mais. Namoro de portão, ninguém quer mais saber. Hoje acham que ama pra sempre, deixar de viver. Namoro de portão. Deixar de viver. Rádio Educativa FM e seu apoio cultural. Escritório de Advocacia e Consultoria Jurídica Dr. Marcelo Figueira do Espírito Santo, Rua Sidônio Bairral, número 9, segundo andar, em cima da Drogaria Miller, centro de Aperibé. Telefone 998-59-0246, 998-59-0246. Eu disse Escritório de Advocacia e Consultoria Jurídica Dr. Marcelo Figueira do Espírito Santo. Não existe nada pior do que passar o dia sentindo dor, não é mesmo? Chegou Saidor, a solução rápida e eficaz contra os males que te incomodam. Saidor é um produto revolucionário que contém ativos naturais em sua fórmula, agindo desinflamando, desinchando e desintoxicando seu organismo. Saidor não tem contraindicação nem efeitos colaterais. É testado e aprovado por milhares de pessoas que foram curadas. Pare de sofrer, tome Saidor. Mas atenção, cuidado com as imitações. O verdadeiro Saidor em comprimidos de 500 miligramas você só encontra na Drogaria Aperibense. Pneu Black, estrada RJ 116, quilômetro 206 em Aperibé. Além de mecânica em geral, balanceamento, alinhamento, caminhão e carro de passeio. Cambagem, troca de óleo, suspensão, borracharia. Pneu Black em Aperibé. Telefone 38640520. Zap 997542448. Pneu Black, promoção especial em pneus. Aproveite! Apecom Assessoria Contábil. Telefone 3864-0644. Contabilidade em geral. Legalização de empresas. Imposto de renda. Trabalhista. Previdenciária. E com serviço de imobiliária. Aluga e vende. Direção: Janaína dos Santos Curti. Apecom. Serviço de Xerox e muito mais. Na Avenida José Pereira de Pinho, 1139. Em frente ao Bar São Sebastião. Apecom. Em Aperibé. Você pode confiar. Comprar ou vender um imóvel, alugar, você pode contar com os trabalhos do corretor Silvan Leal Ecar. Seu novo lar está apenas a um passo de distância de concretizar os seus sonhos. Compra e venda de casas, terrenos, chácaras, lotes, aluguel de casas, apartamentos e lojas comerciais. Entre em contato conosco. Silvan Leal Ecar. Telefone Zap 988-24-0845. Vem aí em Aperibé, segundo encontro de carros antigos, na Praça Francisco Blanc. Organização Estética Automotiva RK e AME. Associação de Carros Antigos, 25 e 26 de outubro. Dois dias de gastronomia, artesanato, shows populares, muita música, muita festa e muito mais. Carros Antigos para você prestigiar. Uma festa para toda a família. Serão dois dias de muita alegria. Faça parte dessa festa. Seja você também um colaborador. Divulgue sua marca. Contato Estética Automotiva RK 22 98812 5393. Café Paduano, o puro sabor do café. Gostoso, aromático, forte e rende muito mais. De manhã, de tarde e à noite, na mesa da dona de casa está o Café Paduano. Qualidade que satisfaz, com selo de pureza ABIC. Café Paduano, à venda em todos os mercados de Aperibé e região. Alô, Aperibé! Venha conhecer a Vitor Farma, sua nova opção em saúde e bem-estar. Com medicamentos e perfumarias de qualidade, atendimento diferenciado e promoções imperdíveis, além de descontos especiais. Vitor Farma, sua saúde em primeiro lugar. Rua Professor Honório Silvestre, ao lado da Vitor Calçados e Iago Esportes. Esperamos por você! Semijoias de qualidade é na Fina Semijoias. Semijoias contemporâneas em ouro 18 quilates, ródio e zircônias. São peças que te deixam por dentro das tendências atuais, proporcionando para você, mulher, um toque de elegância e sofisticação. Descubra o toque de fina elegância que a Fina vai te proporcionar. Confira nosso Insta, @finaasemijoias, e solicite o nosso catálogo. diálogo. Zap 981-38-9689. Tá na hora de cuidar mais da sua saúde e do seu corpo. Perca até 6 quilos em um mês com o Perfil Max. Perfil Max tem o poder de filtrar parte da gordura dos alimentos que você consome. Ele melhora o funcionamento do intestino, aumenta a diurese e inibe o apetite. Tudo de maneira saudável e eficaz. Perfil Max é sucesso no Brasil inteiro. Mostre o seu antes e depois pra todo mundo. Experimente Perfil Max pras mulheres e pros homens também. Perfil Max. Você encontra na Drogaria Peribeense e Drogaria Néder, direção de Darcizinho em Aperibé. Educativa FM, a rádio do seu coração. Uma, duas, três vezes eu caí, mas eu nunca deixei de tentar. Porque eu sei que não desisti.